Olá pessoal do Cinefãs, vamos começar mais um podcast. Nós vamos falar nesse podcast sobre o Netflix. E aqui para conversar comigo, nosso especialista do canal sobre o assunto, João Pérez. E aí, João, tudo bem? Boa noite. Muito boa noite a todos, boa noite André. Vamos começar a falar disso. 2018 foi um ano bem produtivo para o Netflix. E para você, quais foram as melhores coisas produzidas pelo canal no ano passado, hein? Esse ano, vou fazer um apanhado de tudo que eu vi, assim, dos filmes e das séries. Foi um ano muito proveitoso para a Netflix, que ela lançou muitos conteúdos e foi muita bola dentro também, assim. Eu acho que a gente teve umas séries canceladas que não precisavam ter sido canceladas. Teve umas séries que começaram e são muito boas. Muito conteúdo nacional também. Isso, vai soltar isso, porque foi uma coisa muito positiva. Porque eu acho que falta um pouco a gente ter um conteúdo nacional que é produzido por nós mesmo. Mas também teve uns títulos que foram cancelados, tem assim, os títulos nacionais que foram incertos e isso vai continuar. Também teve seus pontos negativos que já já a gente vai falar sobre. Falando nas coisas boas, o que você gostou no canal em série no ano passado? Fala pra gente. A melhor série do Netflix, pra mim, dos lançamentos de agora, pelo menos, eu acho que foi Samanta, que é uma série nacional que eu achei engraçadíssima. E graças a Deus está renovada para a segunda temporada também. E conteúdo nacional sempre é bom, né? Com certeza. E toda essa polêmica sobre o Bird Box, o que você está achando? O filme é bom, o filme é ruim, você que viu e comentou para o site. Você pode nos falar sobre ele? Eu acho que é um filme que começou muito bem, mas infelizmente ficou um pouco controverso, porque muita gente estava fazendo umas teorias meio nada a ver. Teve gente falando que não gostou do final, que eu particularmente entendi. Eu acho que foi um final super pertinente. O filme, ele é muito pertinente. Ele não é sem pé nem cabeça. Eu acho que é um filme que foi construído de uma forma boa, que tem uns efeitos visuais muito legais. E a Sandra Bullock, assim, não tem coisa que ela é ruim, né? Não tem jeito. Ah, eu particularmente sou muito fã da Sandra Bullock de muito tempo, eu acho que ela é sensacional, mas é aquele negócio, né? Você não consegue agradar todo mundo, né? Uma hora alguém vai gostar, outra hora o pessoal não vai gostar, e sempre é assim, né? Mas o bom é a polêmica, né? A polêmica sempre ajuda o filme, não é verdade? Porque, assim, como para tudo, eu acho que tem muita gente que vai martelar, tem muita gente que vai encher o saco e sempre tem. E então, falando sobre a questão de qualidade ou quantidade do Netflix, o que você acha? Eles produzem muita coisa boa, mas produzem muita coisa ruim. E aí, você está em que lado? Você acha que o lado que ele tem mais qualidade, ou eles fazem mais quantidade e a qualidade não está nem muito aí para ela? Fala pra gente. Eu acho que a Netflix ela é um pouco desesperada para produzir conteúdo, né? Porque, querendo ou não, ela é pioneira. Antes da Netflix começar, não tinha muito lugar que fazia esse de streaming, né? Que não já tem bastante tempo de casa. E tem uma história aí, tem aquela história que a Netflix começou com um serviço de locação de títulos por correio, que o filme chegava no correio para você, pagava uma taxa por mês, que agora está sendo oferecido online. Só que agora a Netflix já não está sozinha. A gente tem a Fox, que começou agora com um serviço próprio e tirou muito título da Netflix. A gente tem a Amazon, que veio como concorrência mesmo, que está produzindo próprio, que está produzindo coisa nova, que também tem os títulos que são comprados, provavelmente. E a gente vai ter esse ano de 2019 a Disney, que também resolveu abrir uma plataforma só dela. E eu acho que é super, assim, eu acho que tem que ter concorrência para tudo melhorar, entendeu? Porque a Netflix, com relação a essa parada de quantidade, ela produz muita coisa de forma afobada. Mesmo que tenha uma qualidade legal, eu acho que se você tem menos, dá para você atenção para algumas coisas. Que eu acho que faz mais sentido, assim. E o que você acha da pós Netflix em outros mercados? Ela já tem a Austrália, já tem o Brasil, agora a Turquia, que está sendo um grande mercado com muitas séries turcas sendo apostadas. O que você acha sobre isso, hein? Não, com toda certeza. Principalmente a Austrália, que veio agora com o Tidelands. A Turquia, eu não estou familiarizado com os títulos que ela veio, mas a Espanha tá com muita coisa também fazendo, que o La Casa de Papel foi um Netflix, mas assim, é uma coisa espanhola. Eu vi um ano também, umas 2 semanas atrás, que era uma comédia romântica super legal, teve um francês. Eu acho que é importante isso, porque se você localiza, você tem só ali, mas tem muita coisa que vai para fora. Tipo, por exemplo, o 3%, que é nacional também, que vale ser mencionado aqui, também é uma série muito boa. Eu, particularmente, acho 3% muito mais ou menos, mas sendo a produção nacional, ela é mais vista lá fora do que aqui, que é um negócio bem interessante. E mas mudando um pouquinho, sobre o Black Mirror, esse episódio interativo, o que que você achou? Você acha que o futuro vai ser esse? Fala pra gente. Eu acho que interessante, eu me interesso muito por essa parte coisa de futópico, assim. Eu acho que, principalmente com o Black Mirror, que é uma série muito interessante, que fala sobre a sociedade atual, só que de uma forma futura, que eu gosto um pouco, porque parece que é o tipo de coisa que pode acontecer. Então, eu acho super válido essas coisas mais sci-fi, assim, mais fantasia. Eu acho bem interessante. Falando no lado ruim, para você, qual foi a maior bola fora do Netflix esse ano? Diz aí pra gente. Bom, a minha maior Netflix desse ano, com certeza, foi a segunda temporada do 13 Reasons Why, renovado para a terceira temporada. Eu acho que é uma série que deu o que tinha que dar na primeira, não precisava ter sido renovada, e não precisava de sabe, uma continuidade numa história que já tinha um começo, um meio e um fim. Não deixava a ponta solta. A Netflix fez uma primeira temporada muito boa, por mais que tenha sido controversa por conta daquela questão do suicídio, não sei o quê, de ser uma coisa muito gráfica, que eu acho que assusta as pessoas, que é pesado demais para você assistir. Mas fazer uma segunda temporada com aquilo, lembrando que a gente pode salvar muita gente, eu acho que é uma coisa que precisa ser falada. Eu também acho que é uma coisa que precisa ser falada, mas eu acho que de uma série e de uma forma mais localizada. Eu acho que você não precisa produzir um conteúdo para o mundo inteiro ver, porque o entretenimento, ele tende um pouco a romantizar umas coisas. E nos Estados Unidos, creio eu, que tenha palestras que falam sobre isso, sobre prevenção. A gente tem fones, principalmente aqui no Brasil, que ajudam as pessoas, sabe? Que eu acho que se isso for divulgado, já é de bom grado. Com essa segunda temporada e a terceira, que provavelmente vai vir esse ano de 2019 na Netflix, eu acho que foi uma bola meio fora. Com isso também, eu queria falar que um outro ponto negativo foi o pseudo cancelamento do Super Drags, que é uma série nacional Cartoon voltado para adultos, que levou muita. Mas ela não tinha sido renovada uma segunda, terceira temporada? O Super Drags? Isso. Então, pois é. Começou fazendo esse tamanho, assim. Só que teve tanta crítica que da última vez que eu vi estava cancelada. Eu não sei se a Netflix voltou atrás e renovou mesmo. Realmente eu também não sei, porque a última informação que eu tinha é que ela tinha sido renovada, agora está falando que ela foi cancelada. Então vamos ver como é que ficou, né? Eu tô na dúvida, não sei a quantas andam disso aí. Foi uma manobra bem estranha do Netflix, né? Até porque a série é bem popular, né? A série que caiu no gosto do povo, uma comédiazinha, né? E é uma comédia bem escrachada mesmo, só que as pessoas ficaram meio impactadas e falaram: ah, mas é um desenho. E as crianças assistindo isso, se você parar para olhar, Super Drags não tá no catálogo Kids do Netflix, porque é uma série para adultos. Até porque na hora que você olha ela, você vê que não desenha pra criança. Exatamente. E tem mais alguma coisa que você não gostou nesse ano de 2018 no Netflix? Conta pra gente. E outro ponto negativo, que eu acho que vale a pena ressaltar também, foi uma grande decepção para mim, que foi O Mundo Sombrio de Sabrina, que era uma série antiga que era de comédia, que veio com uma nova, um negócio mais macabro, assim, e atendeu bem a esse lance macabro. Mas uma série Sim, e depois começou a ficar sem pé nem cabeça. Começou a ter histórias muito localizadas e a história principal não foi muito para frente, na minha opinião. E ter sido renovado por mais 2 temporadas foi um erro, mesmo tendo feito sucesso, porque é aquela história que a gente já falou. Muita coisa vai fazer sucesso, mas vai levar muita martelada também. No meu caso, vai levar martelada, porque foi particularmente um negócio que eu não gostei, porque eu acho que foi mal produzido. Eu ainda não vi a Sabrina nova. Eu me lembro só da Sabrina antiga, aquela que era comédia, que era bem divertida. Eu ainda quero ver ela, mas vamos ver se Sim. desenrola, né? É, mas parece que essa Sabrina é um dos maiores índices de audiência da Netflix, né? Considerando que já foi renovada para tantas temporadas assim, não é verdade? Não, para ter sido renovado dessa forma, eu acho que tá bem, né? Então, é que a time que tá ganhando, a gente não mexe. Mas ano passado também a Netflix cancelou bastante coisa, né? Que até foi uma surpresa pra gente que chamava a Netflix o canal que nunca cancelava nada. Pois é, cancelou muita coisa, dentre elas uns títulos de super-heróis que foram o Luke Cage, o Demolidor e o Punho de Ferro. E das séries que eu assisti, porque das séries que eu assisti, o maior choque para mim foi o Shadowhunters ter sido cancelado depois da terceira temporada. Era uma série que eu acho que não deu o que tinha que dar, era uma que estava. Que começou já de uma forma meio conturbada. A primeira temporada eles misturaram muita coisa, porque para quem não sabe, isso é uma série de livros, se eu não me engano, são 5 ou 6, que veio para um canal que aí a Netflix comprou também e aí começou a produzir. Que teve a primeira temporada, só que eles misturaram muita coisa dos livros em uma temporada só. Porque não sabiam se ia renovar. Só que fez sucesso, renovaram para a segunda temporada. Na temporada também foi ok. Renovaram para a terceira. Teve a terceira temporada, já cancelou. Eu acho que não deu o que tinha que dar. Eu acho que não precisava ter sido cancelado. Eu acho que mais séries tipo que merecem canceladas, por exemplo, no caso do House of Cards, que foi renovada já para a sétima temporada, eu acho. Já teve a sexta temporada, só que teve sim o Kevin Spacey depois daquela polêmica toda dos assédios, não sei o quê. Mas eu acho que é uma série que eu também nunca vi. E depois dessa polêmica, por o Kevin Spacey ter chamar muito o público, porque o personagem que eu entendo disso era um personagem muito adorado, muito assim, eu acho que não precisava ter sido precisava ter sido cancelado assim. É, pode ser que a série tenha ficado muito cara para os canais continuarem produzindo, né? Não sei, eu não acompanho Shadowrun, apesar do tema ser bem interessante. Pode ser sido isso. Pois é. Tem muito dinheiro envolvido, aí quando tem dinheiro envolvido, já viu. Agora, pensando nesse ano de 2019, o que esperar do Netflix? Quais são as expectativas, a tendência que você acha que vai ser, seus favoritos do canal? Fala pra gente agora. Para esse ano, esperando muitos filmes bons, principalmente depois do que veio agora com o Roma, o Bird Box. A gente teve no segundo semestre também duas comédias românticas adolescentes que eu particularmente gostei muito, que foram Para Todos os Garotos que Já Amei e o Sierra Burgess Is a Loser, que foram duas comédias românticas interessantes, que são adolescentes, não é para um público direcionado, mas eu acho que foi muito bem feito e eu acho que vale a pena. Que são negócios que eu estou esperando. A sequência que foi confirmada já do Para Todos os Garotos que Já Amei. A terceira temporada do Stranger Things, que vai ao ar dia 4 de julho, já tem data de lançamento. Essa audiência gosta, né? Que é uma série que também chama muito, é impressionante, assim. Uma série muito querida pelo público da Netflix. E a gente ontem liberado pela Netflix a terceira temporada do Desventuras em Série, que foi o desfecho da história. Mas meu medo é a Netflix resolver renovar para uma terceira para uma quarta temporada, perdão, porque não precisa. Eles já fizeram 3 temporadas, já exploraram todos os livros e eu acho que não precisa de continuidade. Mas como a Netflix gosta do dinheirinho, eu não sei se vão fazer mais uma temporada com relação a isso. Eu estou no aguardo ainda da quinta tem Black Mirror, que veio no final do ano com o Bandersnatch, que foi um filme interativo, que eu acho que... Desculpa. E o que você achou do episódio do Black Mirror? Foi tão bom assim como estão falando? O que, que eu achei do episódio do Black Mirror? Eu achei que foi, se bobear, a maior bola dentro do Netflix do ano inteiro. Porque foi bem pra fechar com chave de ouro mesmo, assim. Bandersnatch, não sabe, é um filme interativo. Você faz as escolhas ao longo da trama, né, do episódio. E eu acho que é um negócio que veio, como tá no texto que eu já escrevi, é um negócio que já tinha em muitos videogames, participa das escolhas, você que decide o rumo a trajetória da é interessante. Só que teve muita gente que falou, ficam entravando, eles querem que a gente escolha as coisas umas coisas específicas, não deixa outras coisas, e muita gente se enganou com isso, porque a proposta do filme era justamente a Netflix também guiar você pela história, porque dava a entender que ela também queria te manipular para escolher o que vai acontecer, ao mesmo tempo que você escolher as coisas que vão acontecer com o personagem principal. Mas a competição esse ano pro Netflix vai ser grande, né? Já que a Amazon prometeu investir bastante. Tem a Fox, como você falou, tem outros players querendo entrar também, né? Que precisa correr bastante atrás, né? Eu acho que a gente fica atrás do prejuízo, né? Porque, assim, muitos conteúdos bons que partem para a segunda temporada, que provavelmente vão ao ar esse ano. Mas eu acho que se quer realmente correr atrás, mesmo com muito fiel, vai ter que pensar bem no que vai produzir esse ano. Foi ótimo o papo, mas infelizmente, João, nosso tempo acabou. Você quer deixar algumas considerações aí, que falar mais alguma coisa que você espera do Netflix no próximo ano? Fala pra gente. Vamos. Ah, eu queria agradecer pra quem tá ouvindo, falar que realmente as expectativas para esse ano, e ao mesmo tempo, também, né? É aquela história dos títulos que a gente sabe que não queria que fosse para frente, que vão para frente, mas eu acho que, principalmente com essa concorrência que está vindo para Netflix, ela tem tudo para melhorar, mas também tem tudo para jogar tudo no lixo. Então fica assim. Muito obrigado, João. Muito obrigada. Até a próxima, gente. É isso aí.